Obrigado, bom serviço, bom feriado. Boa noite. Oi, Salvador, bom dia, boa noite. 3 pontos esperando, pronto. Juliette. Cabeceira 1-0. A Lima até 1-0, 0 na frente. Para 1-0-0, sai da Coral. Gente, na Coral. 1-0-0, Thiago, bom dia, Juliette. Bom dia, Gol 963, passando para Cabeceira 1-0. Bom dia, mantém ponto de espera, 2-0. Mantém ponto de espera, 2-0, gol 9-3. 3-3-9-5. A previsão, Sérgio? Gente, aguarde devido a um tráfego, um caravan decolado anteriormente com o mesmo perfil de saída. Voo 1865, sou autorizado a tarde, a parte 1, ataque Índia, ponte 1-0, torre 1-1-8-9-5, registro altímetro 1-0-1-3. E 13, ajuste, autorizado a parte de Índia, ponte espera da 10. 18-95-42, o gol 1865. Variável com 0,2 nós. Livre da rolagem 9-0, 1963 após a rolagem do Boeing da companhia alinhar e manter na 1-0. Vem manter 1-0, fazendo a nossa decola, 1963, obrigado. O plano 3597, fica atento ao Boeing da Globo para a retaguarda, pode estar autorizado, puxa o equipamento, me chama para um táxi. Trabalhe para o táxi, posso passar alguma retaguarda, 3597. Na 211, eu chamo em Recife, frequência 251 e altero 3395. 1251, confirma a secundária. 133, decimal 95. 3395, obrigado. Controle agora 119 decimal 35, por favor. 1936, obrigado, bom dia. Obrigado. 65. E decolou nas três coisas. Decolou nas 093, contato na taxa, subiu para o 360, após 2000 PIG, a subida. Ok, subindo para o 360, após 2000, direto para ele, obrigado. Não está atrapalhando ainda não, pode dizer pro colega aí que se ele ficar na posição dá para passar tranquilamente. Está tudo tranquilo aí, irmão, pode ter problema nenhum, dá para passar tranquilamente. Obrigado. 0093. Repita. Beleza, só pra confirmar, a senhora autorizou Lida ou Brito? Eu autorizei Lida, a minha área tá Lida. Ok, Lida, obrigado. 1963, tá livre a decolagem da 10, vento variável com 02 nós. Livre decolagem no 0, gol 963, obrigado. Pontinho, gol 1865, ponto de espera da 10, pronto. 1865, após a rolagem do Boeing da companhia, alinhar e manter, tá no 0 no 0. Após a rolagem do Palé, alinhar e manter, 10, 1865. Decola os 4-2, controle 1-19-35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia, feliz passo. Realmente. Controle Salvador, bom dia, gol no 963. Turma 963, bom dia, contato cadastro pelo 360, saída da El. 360, saída da El, quando possível, proa de Botswana. Eu te aguardo. Três botão. Um, três a bordo, são seis de autonomia, alternando Ribeirão Preto. São 357, podemos fazer seus a bordo? Uno, 1-3, 113. Ciente, está autorizado o táxi via Índia, ponte espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 013. 3995, pode ser a viagem. Obrigado, feliz passo a todos. 63, estou tentando valida. Ah, Leda, obrigado. 1865. 62. Repetido 362, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre, bom dia, 355362, 9 milhas localizada. Trip 5362, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pista no zero. Pada. Salvador, Alfa X-Way Fox, finalizando reboque, posição 08, grata, bom dia. Gente, Alfa X-Way Fox. Matei a chegada e aguardo. Segundo, você está totalmente pronto, decola imediato. Gente, mantenha o ponto de espera devido a tráfego na final, tá 3517. Mantenha, obrigado. Gol 1865, decola os 45, controle 119.35, bom voo. 935 com controle, gol 1865, obrigado, bom trabalho, boa Páscoa. 35362, baixou e travou? Tia Matias. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento variável, o 02 nós, o 35362. E pouso, tipo. Como é que foi, Charlie? Ok. Controle Salvador, muito bom dia, 1865. 935. Certo. Muito bom dia, voo 1865. Voo 1865, bom dia, contato radar 5-0-360, pessoa da ABO. 360, pessoa da ABO, 1865. Seu 3517 visual com a TR final do 10. Afirmativo visual. Após a passagem do tráfego alinhar em manter cabeceira 10, teu 3517. Após a passagem do TR em manter, teu 3517. 251, alternativa 3395. 351-3395, obrigado, bom dia. É, não é por gol 963 não, né? Não, por gol 1093. Ah, desculpa, bom. E estou passando para Recife 1251-3395. Obrigado, bom dia, gol 1093. Bom voo. Tá bom, bom feriado. Autoridade para atendimento, gol no 649. Confirme, gol no 649. Autoridade para atendimento. Gol no 649, desça para 2.000 pés, autoridade ILSXC, reporte localizador, ajuste permanece no 0.3. 2.000 pés, ajuste no 0.3, reporte no localizador, gol no 649. Trip 5362, liberado, se escuta. Trip 5362, está autorizado o táxi Alfa, quilo parte 3, possivelmente posição 06, fica dentro do sinalizador. Alfa, quilo parte 3, posição 06. 0, vento variável com 02 nós. Deve demorar iniciando, tá? 3, 5, 7. O 1963, agora chame Recife na frequência 251 e alterando 3395. 351-3395, muito obrigado, bom dia, feliz passo. Igualmente, o bom voo. Obrigado. Decola aos 49, controle em 119, decimal 35, bom voo. Controle, Salvador, bom dia, 357 da Tacruza, 1300 pés na água. 357, bom dia, contato radar, segundo pelo 360, perfil da água. 360, com a gentileza, poder mandar na proa de Elefa. Mantenha o pessoal guardando para o Elefa. Guardando para a Elefa, obrigado, 357. Controle com 865, pode voar, Elefa? Com 865, autorizado. Agora é com 865. 3597, autorizado vai left. Direto, eleva, passar 3597. Max 2, Charlie. Eu estou em voo no 649. Voo 649, complete a aproximação final, chame torre, ouro noite, 95, bom posto. Torre, ouro noite, 95, voo no 649, bom dia. Salvador, bom dia, gol no meio, 4 9, final IES, estão no zero. Gol no 649, bom dia, continua a aproximação, confirme já, baixou de travão? Negativo. Gente, gol no 649, aguarde a autorização de pouso. Ou 1865, chame Recife na frequência 268, altera 135, decimal 3. Chama Recife 268353, o gol 1865, bom dia, vou na sua Páscoa. Igualmente, o Monfo. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 02 nós. Autorizado pouso, gol no 649. Salvador, gol 1865 retornando. 1865 para o senhor. É, tentou contato com o Recife 268353, mas não obteve resposta. Final 128, decimal 8. Caso negativo, retorna na frequência do controle. 1288, caso negativo, retorna 865, obrigado. Solo 55, direita, 121, décimo 9. Salve, Alfa 649, bom dia, estou autorizado o táxi, Alfa Juliette, posição 02 do 41. Alfa Juliette, posição 2, 3507, eu me recito na sequência no 288, alternativa no 35, decimal 3. 288, boa. Romeu Charlie, Fox Juliette, está a 5 milhas da posição Coral, serviço radar terminado, chama controle IELS da frequência 1201. E após o 10, após o SMAP, após o UVIC, após o Abacene, após conforme rota. Controle Salvador, pere 119, decimal 35, transforma 5465. 3, estou autorizado, tinha um plantado. Para o táxi, está 3153, temos 177 a bordo, 320, alterna Campinas. Então, 3153, está autorizado o táxi em Índia, fonte perto no 0, chame torre 11895, ajuste altímetro no 0, no 3. Com 1003, está autorizado via Índia, chama a torre em 1895, quando for bom, no meio com a Páscoa. Tráfego. Salvador, bom dia, eu passarei do 2223 com a informação Juliette, quanto repetitivo para conquista, por gentileza. Itália 2223, está autorizado Vitória da Conquista, o nível de voo 180, vai decolar 10, curva direita, saída Árvore Elefa, altitude após Conquista. Controle Salvador, Pérez 119, decimal 35, transponder 5474. 2223, autorizado 180 para Conquista, decolar da pista 10, curva direita, Árvore Elefa. Controle 11935, transponder 5474. 2223, contagiamento correto, me chama pronto, acionamento de táxi. Batalha muito para a senhora, táxi 2223. Confirme para o solo? Bom dia, o hotel Juliette Serra, poderia confirmar a parte, pista que decola? 3153, bom dia, autorizado a linha decolar da 10, vento variável com 02 nós. Bom dia Lima, a linha aí decola da 10, 3153. O hotel Juliette Serra, autorizado Aracaju, a 1000 pés, vai decolar da 107, com curva esquerda, litoral norte, controle Salvador, pele 119, decimal 35, transponder acionado será o 0263. Quero 263 ao transfundo, poderia confirmar pessoas a bordo? Sente acionamento, táxi de decolagem, torre 11895, ajuste altímetro no 0, no 3. O 35514, sou autorizado da Caju, nível de voo no 90, vai levar do 10, com esquerda, saída pro Caju, após prossegue direto da Caju. Via Golf 677, controle Salvador, pele 119, decimal 35, transponda 5452. Decola os 1-2, controle agora 119, decimal 35, bom voo. 1935, ótimo aqui. Seguinte. 64. Salvador, controle Salvador, muito bom dia, é o 3153 da TAP. E o 9811 na chegada da Mari, desce para o 050, está autorizado para a etapa. Seu 3153, contato radar pelo 340, saída da EL. 340, com referência ao Squadro Valeda? Autorizado. Muito graças. 359, a informação em curso é a Juliette. Pronto, Cláudio, para Guarulhos, 360. Centro da Juliette, pronto, ponto, voo 759. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Via após o Lu, 16, após Belo Horizonte, após Trive, após conforme rota. Controle Salvador, pere 119, decimal 35, transponder 5476. Chego 9, cotidimento correto, chão pronto, chuva e acionamento. Gente, está autorizado, chão pronto, táxi. Na 3, Bruno 53, chama Recife na frequência 251, é alterno 3395. 251, 339, Recife, é o 3153. Na 755, bom dia, na cheia da Bosque, a sua identificação desça para 4 mil pés. Ajuste em Salvador no 096. Ajuste no 093. Rio 5, Rio 9811, prossiga na descida para 2 mil pés. Ajuste 1093, autorizado em LFX sem reposto localizador. Autorizado, Alaska. Hotel Juliette Serra tem condições de decolagem da Oscar com proa Nordeste ou vai precisar ingressar na pista e decolagem com proa Sul? Bona 092, na chegada Mária, sua identificação é lista até o 050. Gente, hotel Juliette Serra. E a chegada número 3 na aproximação. E aí, Mateus, até o Juliette Serra. Hotel Juliette Serra confirmando ingresso e reporta alinhado, pronto para decolagem. Autorizado a decolagem, o vento variável com 03 de nós, o hotel Juliette Serra. 5 bom pouso. Boa noite, nós sempre obrigado, bom dia. Ô, Salvador Trip 5, 5 no 4 com 5,6 a bordo, 4 e 20, alternando Recife para o táxi. 5594, sou autorizado táxi, a parte 1, táxi Índia, ponte 0 no 0, torre 1895, ajuste altímetro no 0 no 3. 0 no 3, táxi frente, pote principal, Índia, pode esperar da 1 no 0, torre 1835, 1895, 355 no 4. Voltando ali, o 98 na ONU, continua a frequência da TAN? ONU no 8, decimal 95. Eu chamei aí, não foi responder, eu vou chamar de novo. Aracaju, patrolado e o ponto do litoral. Sim, até Juliette Serra decola aos 25, prossiga até a linha do litoral, inicie curva à esquerda, aguardando para o cruzamento do eixo da 1028, devido a tráfego na final da 10. Passou a guarda-lheira para o cruzamento. Para o Juliette Serra. E o 98 no 1, né, torre? 98 no 1, final de 5 milhas, baixado e travado. E o 98 no 1, avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento variável com 0,2 nós. Ele pousa o Rio 98 no 1. Hotel Juliette Serra, mantenha o setor entre a final da pista 28 e o setor de decolagem da 17, aguardando para o cruzamento do eixo da pista 10. Ok, mantenha o setor, aguardando para o cruzamento. Juliette Serra, prossiga para o cruzamento na vertical da cabeceira 28, reporte liberando litoral norte. Ok, aprovando o cruzamento, eu falei cruzando o estado do litoral norte. O 5514, alinhar e manter a cabeceira 10. E o 98 no 1, no solo aos 28, direita 121, no decimal 9. É fundo. Autorizado o INSC? 1755, autorizado o INSC, captura no zero, reporte estabilizado. Esquema 2003, operado o INSC, toma estabilizado 1755. Gente, mantenha 1 no 1000 pés, corredor forte, chame o controle 1919-35, hotel Juliette Serra. Ok, passou para o controle 1915. Bom dia. Bom dia. Papá Romeu, hotel Juliette Serra, prossiga a vir o tarado, me escuta, confirma seu estimado de pouso. Estimado de pouso, 1-1-3-1. Trida 10, o vento variável com 2 nós, o trip 5-5-4. 5-4. A exposição 2, tem informação de Juliette para a Copa. 1-6-4-9, instante Copa, por gentileza. Alerta, confirmando o via litoral, não me escuta. Ok, eu posso mapear. Decimal 35, bom voo. 935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, trip 5514. Trip 5514, contato radar na decolagem, saída Conde, subatarão 130. Saída Conde, 130, 5514. Torre 1895, ajuste de altímetro, 1013. Está autorizado, via Pati 1 no Índia, no ponto de espera, 1295, ajuste 1013. Correio 9811, ingressa a quilo, Pati 3, posição 09, fica atento ao sinalizador. Ola 649, pronto, cópia. Escuta. Autorizado, ponto seguro, nível de voo 360, vai decolar da 1-0, curva direita, saída da Euleda, após, consegue direto, ponto seguro, via altruísque 50. Controle de Salvador, pere 119, decimal 35, transponda, será o 5503. Autorizado, ponto seguro, nível 360, decola da 1-0, curva direita, saída da Euleda, após a altruísque 5-0. controle, onda na laje, sinal 35, transponder 5503, dono 649. 649, foto já é correto, pronto para o estivexamento. Alô, teria previsão para o acionamento e puxa para um dono 759? No 759, após o SR do passarelo passar a retaguarda, será autorizado. Após o passarelo da retaguarda, será autorizado agora, com o nosso 759. Gol no 755, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso no 0. E aí, aguardando a autorização, trem de pouso embaixo, checado, 1755. Afirma 759, após o passaredo autorizado, se tiver acionamento, um contato. Acionamento, após o passaredo. Torino 2223, ciente, mantém a ponta de espera da lugar. Avistado, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 0,2 nós. Livre pouso no 0,755. Passaredo 2223, visual com Boeing, final do no zero. Após a passagem do Boeing da Gol, alinhar e manter cabeceiro no zero, 2223. Bom dia, Xanana 225, acione identificação, desça para o nível 050, Quenegão no 014.